primeiro lugar, queremos agradecer muito esse espaço e a possibilidade de conversarmos um pouco sobre a nossa organização, que no próximo domingo completa 109 anos de existência. E a gente fica feliz aí com a sua presença e sempre aí a gente prestigiando, né, e colaborando, né, com o Rotary, né, que também já faz um trabalho muito bonito em relação a ajudar quem precisa e também sendo ajudado, que é para poder ajudar. Eu digo sempre quando as pessoas conversam comigo, eu digo, mas eu queria, meu filho, lá tem que ajudar, que é para ser ajudado. Né? Lá precisa de ajuda, que é para ser ajudado. Então a gente fica muito feliz aqui com a sua presença conosco hoje aqui no nosso programa. Agora eu queria saber primeiro quem é o Temístocles Espinho. Bem, eu sou um simples cidadão, nascido, criado e vivido em Niterói, com uma atividade profissional da advocacia há 50 anos. No último dezembro do ano passado, completei meus 50 anos de formado e que há 42 anos me dedico a essa atividade que me completa, que é a atividade de participar do Rotary Internacional. No mais, tenho minha família, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, minha esposa, e vivemos como todo cidadão procura viver, com paz, saúde e alegria. A gente fica muito feliz, né, em tê-lo aqui conosco. Agora eu queria saber, aproveitar também a oportunidade, tendo em vista, né, a sua experiência no exercício do cargo de diretor do Rotary Internacional, o que significou ou significa, né, na sua vida e na instituição Rotary? Bem, eu gostaria de dizer que o Rotary, para mim, é um complemento da minha vida. Eu acho que todo ser humano que pode trabalhar, viver, criar sua família, sustentar seus filhos, seus netos, enfim, ter uma vida de um cidadão, ele deve sempre a alguém. Esse débito deve ser pago sempre que possível em vida. E eu acho que a forma que eu procuro pagar o que Deus me deu e que a minha sociedade, o que o meu país me permitiu, porque eu sou uma pessoa de origem humilde, meu pai era um simples funcionário público, e que me permitiu que estudasse. Eu costumo dizer, eu sou um resultado do ensino público. Nunca estudei em escola particular. Estudei no grupo escolar Joaquim Távora, no Liceu Nilo Peçanha e na Faculdade Nacional de Direito. Então eu sou o resultado do que o Estado pode fazer por um cidadão que tem vontade de fazer alguma coisa. E eu acho que tudo isso deve ser retribuído. E a forma que eu encontrei de retribuir é prestar serviço. Prestar serviço como? Eu poderia ter escolhido várias formas. Na época que eu comecei não era tão comum, mas hoje as ONGs, as comunidades de base, as reuniões de igrejas católicas, igrejas evangélicas, eu optei pelo Rotary, que é a mais antiga organização de prestação de serviço do mundo, voluntária. Porque a mais antiga é a Cruz Vermelha. Mas a Cruz Vermelha é uma entidade oficial, pública. O Rotary não, é uma entidade privada, é uma organização privada, formada de homens e mulheres que voluntariamente, vale dizer, há 43 anos eu trabalho para a comunidade e nunca recebi nenhum centavo por esse trabalho. Fui diretor de Rotary Internacional por 2 anos, não recebi nada. Recebi o prazer de poder contribuir para o crescimento da minha organização, e na medida que a organização cresce, a nossa resposta é uma só: o Rotary só cresce se presta serviço. Se o Rotary se mantiver dentro do gabinete fechado e conversando, não atinge o objetivo. O Rotary tem que ir para a rua, tem que ir para a comunidade e atender as necessidades da comunidade. Isso é muito importante, e você há pouco falava, não é fazer o que nós queremos, mas o que a comunidade precisa. Essa é a nossa base, e daí eu me sinto realizado já aos 74 anos de idade, já com a minha família formada, já com a minha atividade profissional sedimentada, poder ainda prestar serviço, particularmente agora, durante muitos anos, prestei serviço para o mundo. Nós estamos no mundo inteiro, em todos os países em que exista democracia, existe a liberdade de expressão, liberdade de ação, o Rotary está presente. Que bom. E bom, e a gente fica muito feliz com isso. Eu queria saber como você vê, nos dias de hoje, atuais, né? Atuais, e o papel, né, do Rotary no mundo, e no nosso país, e particularmente na cidade de Niterói. Veja, eu acho que já me antecipei um pouco. Rotary é a resposta da sua comunidade. Quando eu digo sua, é a comunidade da minha rua, do meu bairro, da minha cidade, do meu país, do mundo. Aonde Rotary for necessário, ele está presente. Exemplos, nós mantemos vários campos de refugiados lá no longínquo Oriente Médio, etc. Mas, ao mesmo tempo, atendemos esses problemas que vamos tendo. Há muitos anos o Brasil vem tendo, infelizmente, esse problema de enchentes, etc. Rotary está presente. Nós temos atividades próprias. Como nós fazemos? Eu vou dar um exemplo típico. Normalmente nós temos um primeiro segmento. Aconteceu uma catástrofe. No primeiro momento, alguém deve procurar o Rotary ou o Rotary vai procurar alguém. E verificamos o que é necessário ser feito. Não fornecemos dinheiro a ninguém. Nós fazemos serviço. O que isso significa? Exemplo, você precisa de local, nós temos um programa que fornecemos barracas próprias para moradia durante 5 anos e que vem atendendo hoje os campos de refugiados no Afeganistão, no Paquistão. E numa segunda etapa, porque os problemas às vezes não se resolvem em 5 anos, nós temos um outro programa de construção de fornecimento de casas pré-fabricadas. Também, todo isso é um trabalho feito a custo zero para a autoridade pública. Porque nós, através de um trabalho, vamos dizer, conjunto, comunitário, um país que não precise, ajuda o país que precisa. Então, porque o outro, a filosofia é uma só. Então, se nós aqui hoje estamos precisando de um problema, certamente lá na Venezuela, da Colômbia, lá na Dinamarca, não estão precisando. Então eles podem me ajudar. Eu citei esses casos, por exemplo, essas barracas, todas elas vêm da Inglaterra, a custo zero, colocadas no local a custo zero. E custo zero, mas como é que transporta? Porque normalmente nós usamos a Força Aérea, que transporta as barracas. As casas, elas são pré-fabricadas na Alemanha. E colocadas no local por rotarianos que vêm às suas próprias expensas montarem as casas para dar essa possibilidade. Que bom, né? E não sendo o Rotary uma instituição restrita a ricos ou possuidores de nível universitário, como você vê a popularização dos ideais rotários nas diferentes camadas da sociedade? Alguns conceitos que se criam, que diz que Papai Noel é feio, é bonito, o lobisomem faz isso e faz aquilo. A mesma coisa se criou com o Rotary. O Rotary não é, nem nunca foi, uma instituição elitista. O Rotary, sim, tem um critério. Nós procuramos trazer para a nossa organização líderes nas várias atividades da comunidade. A mim pouco importa se ele é um médico, se ele é um cientista, se ele até é um líder, um gari. Se ele for um líder da categoria dele de gari, ele será muito bem recebido, porque nós, como filosofia, queremos ter um corte transversal da comunidade. O ideal para o Rotary é poder ter desde o ministro até o mais simples cidadão, na sua mais simples atividade, aquele homem, aquele operário, né? Como um operário, com o próprio agora me faltou a palavra, o camelô, é uma atividade, ele é um líder. Então a nossa ideia, a nossa filosofia é que o ideal seria que nós pudéssemos ter num clube, numa organização, trabalhando com desde um ministro de Estado até um gari, até um ambulante. Por quê? Porque aí eu estaria sentindo de perto cada segmento da comunidade. O ministro tem os seus problemas, o juiz tem o dele, o advogado dele, o gari dele, o ambulante dele. E aí nós estaríamos trabalhando. Então não há esse sentido, nunca houve. O que acontece é que as pessoas formaram uma falsa ideia da nossa organização. E isso se sedimentou e o trabalho tem sido muito grande de mostrar que não há nada disso. Até porque não existiria, eu acho que ninguém conseguiria viver, tanto o juiz como o ministro, né, como eu e você, se não existisse o gari. É claro! Como é que a gente vai viver sem recolher o nosso lixo? Como é que a gente vai viver? Ah, então cada um na sua função. É todo um conjunto da coletividade, e é isso que nós procuramos no Rotary, retratar. E eu queria saber também o seguinte, no seu entender, qual seria a melhor maneira dos ouvintes, que a gente chega aí a quase 2 milhões de pessoas, né, no nosso programa, conhecerem, né, os diferentes aspectos da instituição Rotária no Rotary Internacional? Veja bem, eu diria que é a coisa mais fácil do mundo, porque todo rotariano procura trazer consigo um distintivo, que é uma roda dentada que se usa no seu paletó, na sua camisa, no seu vestido, enfim. Isto é o nosso passaporte, a gente chama isso de passaporte da amizade. Aonde eu chegar e que eu encontrar uma pessoa com o mesmo emblema que eu estou com um amigo, estou com um companheiro. E nós temos exemplos vários no mundo inteiro de companheiros que viajam e sofrem problemas e que, pelo simples fato do uso do botão, do uso do emblema rotário, na mesma hora, algum rotariano, olha, aquela pessoa é rotariana, está precisando de ajuda. Então, o que, que eu digo? Quem quer conhecer Rotary, é muito fácil. Procure qualquer pessoa que use o emblema rotário. Se ele não quiser qualquer pessoa, procure uma das instituições, uma das organizações. Nós temos, por exemplo, em Niterói, 7 organizações, 7 células rotárias. Procurem. 8. 8. 8. Procurem aqui a rádio. Eu gostaria de saber como é que eu faço para entrar. Você tranquilamente, Serginho, vai dizer, olha, você tem o Rotary na segunda-feira em tal lugar, porque nós temos uma... A gente divulga isso aqui toda sexta-feira. O que que acontece? Nós temos... cada clube, cada grupo se reúne num determinado dia, numa determinada hora. Está lá à disposição. Então, o que vai fazer, basta nos procurar. E o que você atribui a enorme credibilidade que o Rotary desfruta na nossa cidade e em todo o mundo e nos diferentes segmentos das nossas sociedades? Exatamente isso. Essa pergunta sua é a resposta de tudo que eu falei até agora. Nós desfrutamos desta possibilidade por um simples fato. Nós somos reais, sinceros, trabalhamos para a humanidade e de forma voluntária. Não há, desculpe, não há na nossa organização, eu já dirigi em todos os níveis do Rotary, porque você tem uma ideia, para chegar a diretor você tem que ser presidente do clube, depois você tem que ser governador de distrito, depois você tem que ser líder no Brasil. O Brasil somos quase 53 mil rotarianos. E você, numa eleição, de 53 mil pessoas, você é guindado a um posto de 17 pessoas que administram 1.200.000. E durante 2 anos eu passei representando nosso país nos Estados Unidos, tratando de quê? Dos assuntos do Brasil, de Niterói, mas também de Bangladesh, da China, da Coreia. Então, é uma questão de crescer o seu horizonte e universo de trabalho. Então, o que, que acontece? O Rotary cada vez tem mais credibilidade, por isso, porque há um trabalho desde aquilo que nós falamos, desde o gari até a mais alta autoridade, o Papa atual, Francisco, é rotariano. Que veja, ele hoje é um rotariano, nós chamamos honorário, porque ele tem suas atividades e não pode exercer a função rotária, mas ele é um companheiro nosso que conhece a organização, que viveu a instituição como um rotariano comum em Buenos Aires. Então, é só para ter uma ideia, ao mesmo tempo, se você verificar, eu tenho no interior, e é muito comum isso, você vai ao interior do Brasil, um simples boiadeiro, ele é rotariano. Mas ele presta um serviço tão importante como o Papa. É verdade. Porque o Papa vê o mundo maior. Ele vê o mundo dele. Claro, a mesma coisa aconteceu comigo. E com todos aqueles, nós somos diretores por 2 anos, todos aqueles que puderam ter essa chance de chegar ao top. Imagina, 17 pessoas administrando 1.200.000. Imagina os problemas, você não tem... Agora, eu comento isso, às vezes chegava com determinados casos para resolver, eu já saía com uma pequena, porque a gente recebia com antecedência os assuntos que iam ser tratados na reunião, e eu já ia com uma ideia, e começava a discussão. E aí um chinês, um japonês falava, depois o turco falava, depois a francesa, que era uma mulher, falava, depois o americano... Você sabe que às vezes, no meio do caminho, eu que levava uma ideia como minha sugestão, eu me via guindado a trocar completamente a minha ideia. Por quê? Porque a minha visão, até aquele momento, ela era unitária, ela era de um brasileiro. E naquele momento eu passava a ter uma visão internacional. Eu via o problema no mundo como ele era. Que bom, né? Mas agora, em comemoração a tudo isso, o Alberto Carlos hoje ele ficou muito calado. Mas sabe por quê? Porque ele hoje encontrou um sábio como ele. Como fala bem, hein? Quem fala bem? Esse homem fala bem? Tem visto o Crispim, sim senhor, tem visto o Crispim. Inclusive ele... Esse conseguiu calar você. Esse, nem eu que comando este programa consigo. E o nosso querido Temido conseguiu calar você. Pois é. Inclusive no clube dele tem um companheiro, corroborando o que ele citou ainda há pouco, já esteve aqui, foi o segundo a estar aqui. O primeiro foi o nosso atual governador Spitz. Depois nós tivemos o prazer de receber aqui o companheiro Álvaro Peixoto. Com o Álvaro Peixoto, aconteceu uma coisa que corrobora o que o nosso Pinho acabou de falar. Ele tem uma filha que estava servindo como na área de saúde, médico ou algo parecido, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e teve um acidente. Teve um acidente, me parece que de na carro, estrada. Né, na estrada. Ele e a família toda. Ele, para você ter uma ideia, a coisa foi grave e ela caminhou-se para o hospital, mas portava, havia o Álvaro, portava o distintivo. Resumo da ópera. E o Pinho aqui no Rio tomou conhecimento em pouco tempo, acionou o governador de lá. 2 horas depois, o governador do Rotary de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que era inclusive médico ligado ao hospital local, que maneira, deu assistência total, internou a menina, fez operações, etc, toda assistência médica, graças a este distintivo que ele está. Eu deixo o meu em casa, eu ando com ele quando eu estou de blazer ou uma camisa de gola, né, que a camisinha assim não entendeu? Então já vai passar a usar o meu 24 horas por dia agora. Sei lá, ué. Até algumas pessoas são tão rotárias que até no pijama usam, mas aí é um pouco excesso. Aliás, agora que eu ganho, pessoal, um minutinho, só não, se vai acabar esquecendo. Domingo, dia 23, né, tem uma caminhada na Praia de Caraí. Queria que você falasse disso. No próximo domingo, dia 23, viu, liderada por um companheiro do mesmo clube do Pinho e amicíssimo do Pinho, somos o ex-governador e ex-prefeito dessa cidade, Valdenir Bragança. Nosso amigo Valdenir Bragança. Isso, estará promovendo uma caminhada na Praia de Caraí. Essa caminhada, basicamente, ela é uma caminhada comemorativa dos 109 anos da nossa instituição, exatamente no dia 23, e também promovendo uma coisa que nos aflige muito hoje em dia, Sérgio, que é a questão da busca da paz. Quer dizer, hoje nós sabemos que paz não é ausência de guerra. Paz tem múltiplas facetas. Então há uma carência, uma angústia muito grande no mundo inteiro para que nós possamos acabar esses conflitos. O Rotary, inclusive, tem trabalhado nisso. Existe uma comissão para exatamente promover a eliminação dos conflitos. Só para você ter uma ideia, nós temos um programa, porque nós temos uma fundação. Essa fundação é que arrecada recursos para poder fazer. Nós patrocinamos anualmente 60 bolsas a nível de pós-graduação para estudo de resolução de conflitos no mundo. Isso é muito bonito falado, mas na prática eu te digo, hoje o primeiro-ministro da Suécia tem como assessor um ex-bolsista da Fundação Rotary. A ONU, no qual o Rotary tem assento como representante de todas as organizações não governamentais, tem funcionários da ONU hoje que são egressos dos nossos cursos pagos pela Fundação Rotary. Então essa questão da paz não é apenas teórica ou simbólica, ela é prática. Eu apenas acrescentaria, que o Roberto Carlos me permite, que este domingo também tem um outro objetivo. Não ficaremos apenas nos ideais. Vamos dar início a uma campanha de arrecadação de sangue, doação de sangue. Bom. Por quê? Por quê? Porque o Hemocentro está precisando e o Carnaval está aí. O Carnaval está aí, isso que eu ia falar. E nós precisamos de sangue. Então, veja a típica posição do Rotary. Ele vai entrar junto com a entidade pública, dando a cobertura e o apoio a custo zero. Eu vou para lá, não vou cobrar absolutamente nada. As pessoas que já conseguimos, através de companheiros, junto a unidades militares de Niterói, que os seus comandantes mandem soldados para que dois... Veja, esse é o trabalho multiplicador. Quer dizer, de uma ideia de comemorar 109 anos, falaremos da paz e materialmente ajudaremos a comunidade. Salvando vidas. Salvando vidas. Essa é o mais importante. Veja aí o sentido. Agora, Roberto Carlos, eu estou com uma senhora aí, né? E mediante o nosso programa, já sabe a repercussão que tem, muitos até cortam lá fora. Ela ligou para o programa essa semana aqui, a senhora Juliana, né? O Juliana da Conceição, ela está solicitando aí, ver até onde pode, como a gente já conseguiu, depois devolvemos, né, uma cadeira de roda. Ela precisa de uma cadeira de rodas, né, para ir para o seu cunhado. Quando terminar o programa, quero que você dê uma atençãozinha, vê o estado dele também, o que é, se é preciso ou não é. Ela e mora, com a mesma condição. Ela mora onde? Chama aqui. Vem cá. Vamos botar logo aqui. Vamos saber aqui. Vamos botar logo aqui ao vivo, que aqui não tem esse negócio. Entendeu? Vem cá, minha amiga, por favor. Bom dia. Seu nome? Juliana. Fala aqui, bem pertinho. Juliana Conceição da Cruz. Você mora onde? Eu moro no Fonseca, na São José 120. Eu recebi um telefonema, né, recentemente, né, que você estava precisando de uma cadeira de rodas. É para o seu cunhado, seu tio? Meu tio. Seu tio, qual é o problema dele? Ele operou a vista. Uma, ele já era cega, porque a catarata tinha tomado tudo, não tinha jeito de operar. Ele operou a outra, aí caiu, descolou a retina, aí ficou cego de vez. Nem fazendo uma outra operação, ele não consegue voltar a enxergar. Nisso, ele acabou entrando em depressão, ficando dentro de casa. Tanto que agora ele não anda para nada. Ele usa fralda, é o tempo todo deitado. Ele perdeu o gosto da vida. Meu amigo, Roberto, bem, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar em contato com companheiros e companheiras do Rotary Club Niterói e do Rotary Club Niterói Norte. Principalmente a nossa Silvinha Faciotti, que foi quem nos cedeu aquela que depois nós devolvemos, né? Que aquele através foi da presidente do Niterói Caraí, a Thelma, a nossa presidente atual, e isso foi feito até ao vivo, etc. Então, eu vou entrar em contato com ela e vamos proceder da seguinte forma: caso haja disponibilidade num prazo curto, eu farei chegar essa cadeira de rodas. Vamos trocar endereço daqui a pouco, quando terminar o programa. Vamos conversar e vamos ver através do Serginho, tá entendendo? A gente, como e quando poderemos fazer a entrega. Vamos dizer, há uma possibilidade muito, muito boa de nós conseguirmos essa cadeira com este compromisso. Há aí também uma coisa que eu gostaria de examinar, é o seguinte: O caso aí seu, pelo que você relata, essa cadeira de rodas, ela seria quase que permanente. Isso. Ela quase que permanente. Então, mas ele pode voltar a andar, o que a gente vai rezar para isso. Amém. Porque o problema dele é também, em relação à vista, é psicológico. Isso. E de repente, ele sendo tratado psicologicamente, ele voltar a andar, né, aí essa cadeira vai ser devolvida, que é para a gente ceder para aqueles que precisam também. Exatamente. E isso é uma das coisas que eu mais friso aqui, como já aconteceu e está servindo outras pessoas. Né, que é exatamente. Isso é que eu queria deixar claro. Nós vamos... fazer o possível para conseguir num prazo. É porque é uma fila muito grande, entendeu? Vamos usar o Serginho não só aqui neste programa, ele tem um programa de televisão também, né? E assim que tivermos uma resposta positiva, eu entro em contato com ele, ele entra em contato consigo, você pode direto. Também consultar direto aqui, não tem problema nenhum com a gente. E eu apenas faria esse apelo para que examinasse a possibilidade de ter um certo período essa cadeira. Quando não mais precisar. Quando não mais precisar, para a gente pudesse ir. Porque outras pessoas como o seu tio também vão precisar. Ah. A gente tem que. Mas, tá. Serginho, vamos. Tá, eu vou. Então, você aguarda um pouquinho ali, depois vocês vão trocar aí um endereçozinho. Tá bom, meu amor? Isso aí. Obrigado. Obrigado aí, prazer grande aí conhecê-lo, hein? Tá bom. Então, isso aí é um trabalho do Rotary, né? Isso é um trabalho conjunto. Não, é um trabalho não só do Rotary. É um trabalho do Rotary, como também do comunicador das verdades, o Serginho do Espírito Santo. Não, eu deixo. Eu deixo bem claro aqui, eu estava semana passada, eu não vi um programa, que eu fui ao Rio e depois tive que levar o meu filho para o treino lá na Portuguesa, onde ele joga, mas eu estava ouvindo o programa todo. E você falou uma coisa ali que é muito certa, para muitos que não conhecem, acha até que é diferente. Todo esse espaço que a gente cede aqui, né, para o Rotary, é gratuito, eu cobro nada. Tem abraço que eu mando para uma pessoa, né? É diferente. Uma publicidade é diferente. Até porque a gente vive de publicidade. Se eu não tiver publicidade, eu não vim pro ar, ué. Eu vivo disso, ué. Ué, aqui a gente tem uma produção independente, que a gente paga para estar no ar, tanto na rádio como na televisão. Se a gente não tiver publicidade, a gente não pode ajudar ninguém também. Só que aqui ainda é diferente, até um pouco, não desfazendo dos pastores e das igrejas, né, que eu sou um homem linkado a Deus, que pede dinheiro no ar, que ajuda, eu aqui não faço nada disso. Né? Mas a gente sabe a hora certa, o Papai do Céu está sempre nos abençoando, porque a gente abre o nosso coração para ajudar quem precisa. Então é dando que se recebe, é assim que eu aprendi na minha vida. Sem dúvida, isso aí você pode ter certeza de que nós vamos fazer o possível para continuar dentro dessa linha. Eu hoje estava até conversando aqui com a Brigitta, com a minha mulher, sobre... Nós estamos aqui, Pinho, há quase de 5 meses. Há 5 meses já... Não, Pinho, o pior não é isso aqui, não. Eu começou com 5 minutos que eu dei para ele. Aí passou para 10. Já tem quase 1 hora de programa. Vou terminar agora. Daqui a pouco ele vai tomar meu lugar, eu estou desempregado. Mas nós trouxemos aqui já diversos companheiros, governadores, etc., culminando hoje com essa alegria muito grande de receber aqui o Rotariano da experiência da envergadura. Eu peço desculpa de não ter vindo antes, porque o Roberto já tinha me convidado, mas problemas de saúde. A minha mulher tem problemas de saúde e eu, do fim do ano para cá, minha mulher operou umas 2 ou 3 vezes. Eu já baixei o hospital umas 3 vezes, então agora. Tá bonito. Agora, ainda estamos em fase de recuperação, mas já podendo tratar da vida. E depois do carnaval a gente está voltando para a televisão também. Todos, vou te fazer esse convite. E a todos os seus ouvintes, eu mantenho o desafio que fiz já algumas vezes ao vivo. Todo aquele que quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa instituição, conhecer as maravilhas que o Rotary faz no mundo inteiro, sendo inclusive fundamentalmente o grande artífice de disponibilizar no mundo inteiro a vacina contra a paralisia infantil, contra a poliomielite. É o Rotary que é o grande. Falamos sobre isso aqui recentemente. Já falamos isso aqui várias vezes. Mas todo aquele que quiser conhecer mais pode entrar em contato em qualquer clube de Rotary. Nós temos, como disse o Pinho aqui, 8 clubes aqui em diferentes bairros da cidade de Niterói. E no estado, né? São 49 clubes. 49 clubes espalhados. E nosso site. Por favor. Site. Qual é o site? Redes sociais também. Fala aqui, Miqueta. E nós temos, então, a gente está... Uma grande fonte também de informação para nossa amiga Brigueta, né? Brigueta. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia, amor. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez. É, a internet é uma grande ferramenta para quem quiser realmente pegar informações mais detalhadas sobre o que o Rotary faz, o que é, as pessoas que estão em Rotary, pelo site www.rotary4750.org.br. Esse é o site do nosso distrito, né? Existe o site do Rotary Internacional, é www.rotary.org. Né? E ali estamos também nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube. Então, existem vários lugares onde as pessoas podem pegar informações. Um grande abraço para você, meu amigo Roberto. Um grande abraço. Então, mais uma vez, Serginho, o nosso reconhecimento, ouviu, sobre essa atuação sua aí, disponibilizar esse espaço, já lá se vão 5 meses, como eu disse, alegria, e como o bordão que eu lancei aqui, que nós reproduzimos aqui toda semana com relação a você. Serginho do Espírito Santo, estamos juntos. Estamos juntos. Meu amigo Pinho, um grande abraço. Muito obrigado pela possibilidade, prazer, atenção. Né? Estamos sempre abertos a conversar sobre a nossa organização e tudo que for possível fazer na nossa cidade, no nosso estado, no país, nós estamos aí para isso. Um grande abraço para você, tudo de bom. E nosso parceiro, né, que está aí também, no Facebook, nosso amigo Dilon. Amigo Dilon, um grande abraço, Dilon. Estamos juntos sempre aí. Bom dia, Dilon. Bom dia, Serginho. Bom dia aos ouvintes aqui da Rádio Fluminense, desse programa maravilhoso que é o programa do Serginho Total. Eu queria dar os parabéns a você, né, Serginho, ouvinte desse programa. E obrigado aí por esse apoio, Serginho. Tamo junto sempre aí, valeu? Mandar um abraço aqui para Alcimar.